Após ali, mantenha. Após o Condor ali, mantenha o patrulho da estativa. Condor Airborne, that's 05, call 109 additional 8. 99, Condor 077, bye-bye. Roger, good day, Condor 077, passing 1900, climbing level 330. Condor 077, Calabria maintain, flight level 330, Puka departure. Puka departure level 330, Condor 077. Meia 310, autorizado voar Aracaju. Direto Aracaju, 6310. Decolagem azul, vento 100 graus, 1 dono. Livre decolagem azul 4071. Decola 07, controle 19, decima 8. 19, 8, azul 40, 71, obrigado, boa noite. 1405, tá com 127 no POB. Autonomia de 3 horas e 40, alterando com fim. 4071, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 360, voei da EL. 360, direto da EL, azul 4071. Um 127 a bordo, senhor, chame torre pronto. Manatou, pronto, gol 405. 889, acionamento e pushback quando pronto, chame táxi. É porta, 189. M3 no zero, chame Recife, frequência 2545. 12545, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1405. 405, está autorizado a alinhar e decolar. Vento 100 graus, 1059. Nossa antena com 5, alinha e decola, Gol 405. Manutenção de pressão na estação, o solo, confirme. Controle em Salvador, boa noite, Alta 3505, não recebe o aqui, passando 170 para o 1.5. Zero 77, passing level 140, contact the Recife Center, frequency 125.45. 12545 for the 077, bye. Bye. Salvador, boa noite, da 3305. Torre Salvador, da 3152. 3152, possível. Confirma o artista 3152. A TIS está inoperante, ok? A pista em 11A10, visual, com nível de transição 050, o vento é de 100 graus 8 nós, temperatura 27 graus. Tem chame para cópia. Paciente. Confirma a frequência do solo para o 3152. Pode manter minha escuta mesmo, está pronto para copiar? Está pronto para cópia. Pronto, fica. Autorizado 330 para Maceió, na Perusque 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5145, o controle é 119.8. Sente autorizado 330 para Maceió, Perusque 58, decolagem curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5145, chama controle 119.8, 3152. Fechar para acionar. Sente 3152. Informo que a TIS está fora de serviço no momento. Seu desejo de funções? Por favor. Visual, pista 10. O vento está de 120 graus com 12 nós. Temperatura de 25 graus. O ajuste no 012. Q4209, ciente, cheque trem de pouso, pista no zero, vento 120 graus, 109. Baixando e travando, livre pouso 4209. Autoriza, vai, status para o Santos 305. Autorizado, 305. Para o táxi, gol 189, 3 horas e 50, alterna Campinas, com 141 a bordo. 141 a bordo? Afirmativo. Está autorizado o táxi até o ponto de espera, chame o ponto para decolagem 218, decimal, meia dúzia. Autorizado o táxi até o ponto de espera, lá 286, 889. Azul 4071, chame Recife, frequência 13325, alterne 251, boa noite. 3325251, 4071, obrigado, boa. Boa. Salvador, boa noite, é o Webjet 6747 para Guarulhos, 340, reportando 4. Recife 6747, pronto para cópia. Afirma, pronto para cópia. Autorizado, Guarulhos 340 na Perisque 50, decola da 190 curva direita na saída da El, depois Voa Leda, depois IDEV, aciona 5153 e o controle é 119 decimal 8. Por favor, confirma a frequência do controle. 119 decimal 8. Ok, Webjet 6747 Guarulhos no 340, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, após da El, Voa Leda, após Leda, IDEV, vai via Up do Whisky 50, código transponder 5153, frequência do controle 119 decimal 8. Correto, chame para o acionamento, operação é visual na pista 10, ajuste o 10112, temperatura de 27 graus, operação visual. Ok, só confirma, o ATI está fora? É afirmativo, tá inoperante. Ah, tá ok, obrigado. Vai chamar então quando pronto para pushback acionamento 6747. Salvador, boa noite, com 189, próximo ponto de espera, pronto. Autorizado alinhar e manter 889. Alinha e mantém, 889. Instruções de táxi, 4209. Eu sou Alonso 19, táxi à direita, pode manter a minha escuta. Vai taxiar via Alfa e Kilo, via Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Agora Recife, frequência 1260, alterne 288. 260, 1288, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite. Eu vou 1-0-4. Decolagem 89, vento 1-0-0, graus 1-0-9. Mesma decolagem, 1-8-8-9. Temperatura de 27 graus, chame para o acionamento, a pronta cópia. Pronto. Está autorizado para Fortaleza 370 na Pesuru 19, decola da 190 com curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5146 e o controle 119 decimal 8. Autorizado 370 Fortaleza, Pesuru 9, teste curva esquerda, Momo, Frote, 1439, vai de 1046. Correto, chama para o acionamento. Ingressando o pátio 3, o azul 4209. Estimativo, autorizado cruzar o pátio, chame... Correção, está autorizado cruzar o pátio, ingresso no pátio 1, no portão 8. Portão 8 no pátio 1, autorizado cruzamento 4209. No 889, decola os 21, controle 19 decimal 8. 198, 889. Controle, boa noite, com 889, decola. Boa noite, 1889, contato radar, suba e mantenha nível 360, voe Dael. 360, Dael, 1889. A livre da restrição, desça para 2 mil pés. Autorizado ILS, reporte ao localizador. Autorizado ILS, reportará ao Lock Tan 3305. Base Salvador, TAM 3152. Prossiga 3152. Tá no gate 09, tá pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Sim, chama para o táxi, 3152. Back reatores. Autorizado, na 4, chama o táxi. Chamarei. Estabilizado, TAM 305. TAM 305, autorizado final LS, torre no 86. 86, obrigado. Dois Salvador, boa noite, TAM 3305. Tá passando. Vai passar uma linha para Simbra, já está baixado travado. 7605, já autorizado o pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Gente, autorizado o pouso, TAM 3305. No 889, chame Recife, frequência 13325, alterne 251. 3325, 251, gol 189. Chandler 6303. Prossiga 6303. Sua gentileza, aprovação. São Paulo 380. Aqui, operação pista 10 visual com ajuste no 013. Temperatura de 27 graus. Aguarde um minuto para cópia. Calmamente. Aos 3-1 no direita, táxi na minha escuta Alfa e cruza o pátio 3 pela Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio 1. Gente, pátio Alfa, pelo pátio 3, via Kilo, vai reportar para o pátio 1, tá? 3, 3, 0. 209 da Azul. 4209, precisa. Preciso das condições do aeródromo, então eu não estou conseguindo cópia do Otis. Estou pronto para o táxi. Quem sente o 3152, liga o táxi até o ponto de espera. Chame pronto para decolar. Sente. 3152, eu paro para estar. Salo 6313, está completamente pronto. Se o senhor tiver interesse, a gente inicia o push. Não, negativo, tem hora lá, está no setor de pushback e aguarde. Para ingressar no pátio 1, tá? 3305. 3305 vai aguardar a passagem do aeronave da companhia, que tá, vai passar a sua frente taxiando. Assim que ela passar, ingressa à esquerda, portão 9. A gente aguardando a passagem do aeronave da companhia.